minha vida mudou. Joara! Galera que tá gravando tudo, Zezinho Gravações, na Alberto CDs, Aurélio Pan Gravações, todo mundo! Não tem mais clima, chegou ao fim, e a culpa não é minha, eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia que isso só iria fazer mal. Agora sim, vai! Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, só pra ver você voltar, toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Juca Produções, alô Drailton, essa aqui foi gravada no nosso mais novo CD. Aurélio Pan Gravações. Uma noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz aonde te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não esquecer nunca mais. E aí, queimadas? Monde. Central do Forró, apresentação: Coronel Ojuara. Aí, meu filho, o bonde do Brasil. Tocou as duas músicas, não foi? Cabeça de parafuso, acho que dormiu. Você dormiu, foi? Eita, homem pra dormir que só bexiga. Ele dorme, as músicas fica tocando sozinha. Homem, presta atenção, se viu, homem. Tocou duas músicas lindíssimas aí do Bandido do Brasil. Oxi. Olha, pessoal, não esquece, quer participar com a gente? Entra aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, meu filho. É o ouvintecentral@rotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, que esse velho mais taradinho de todo o Brasil vai estar daqui tocando. Eu vou um rápido break, meu filho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Daqui a pouco tem mais. Mais safadinho do meu Brasil. Eita, Coronelzinho Ojuara, botando muita música nesse mês de maio, né? É, meu filho. Bora, meu filho, é com forró, que aqui o forró não para, meu filho, aqui o forró não para, porque é central do forró, cavaleiro do forró chegando pra você. A Cunha, vai! Ui! Sucesso! Essa daqui é mais um que vai pra cabeça, já rapidão, já é! Tem coisas na vida que não tem preço, mas muitas tem um dor. Receba! Ela ficou com outro, mas de mim não quis saber. Falou na minha cara, hoje não quero mais você. Falei que tá tudo certo, ou mesmo tudo errado. Ela deu um sorriso, mas agora tudo é passado. Aí relembro de viver as coisas se inverter, pois estava tão perto de ver isso acontecer.

cara de poste vermelho, quem sou eu? O cara mais famoso que vale o tesouro, nascido em berço de ouro. As minas do Tasco, olha em mim, tô saco, meu estilo é assim. E grão fino, grão fino, grão fino. Olha, eu sou rico, bem novinho, grão fino, grão fino, grão fino. Online informe. E grão fino, grão fino, grão fino. Olha, eu sou rico, bem novinho, grão fino. Palho de luxo, olha o palho do jambô. Mas só é reginho, é rico. É tudo grão fino, Parnamirim. Ah, ladrão. O som que toca no seu paredão. Estúdio J. Marciano, o estúdio das estrelas. Estourou! Balada Promoções. Barra de Rico, repertório novo. Se segura! 2014 é só na Barra de Rico. O ideia. Coronel Ojuara. Aurélio Pan Gravações, a fábrica de sucesso. Fala, safadão! Vocês concordam comigo que quem vive de orgulho morre de saudade? Com certeza, hein? Então o Brasil inteiro vai cantar essa aqui, ó. Chega junto! Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. pra você voltar. Ô Fernando Sorocaba, agora com vocês, hein? Deixa pra gente, simbora! A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia. O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com defeitos, 100% energia. Agora você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. Vou te ligar, vou te implorar. Eu tô pedindo pra você voltar. Vou te ligar, vou te implorar. Pedindo pra você voltar. Vou te ligar, vou te implorar. Pedindo pra você voltar. Eu vou te ligar, vou te implorar. Pedindo pra você voltar. Quebra tudo, safadão! Capricha na guitarra, vai! Valeu, Sorocaba! Tamo junto, Wesley Safadão! Sem mim, eu não existo sem você. É, meu filho, agora na rua cantou também.